Nosso tema dessa noite é Reconhece-se a árvore pelos frutos. Essa frase foi dita por Jesus e ela está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. Eu só vou ler esse pedacinho para a gente ouvir o que, que significa, o que, que ele estava falando. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uvas de sobre as sarças. O homem de bem tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que ele quer nos dizer nesse pequeno parágrafo é que haverão, ainda hoje, já falou naquela época, né? Mas ainda hoje, existem falsos cristos e falsos profetas. A gente percebe isso claramente. Nós temos uma ferramenta hoje chamada internet. E dentro dessa ferramenta, existe muito material. A internet, ela acaba agregando uma ideia de verdade naquilo que ela nos demonstra. Então, quando a gente procura alguma coisa ali, é muito comum a gente achar mensagens ditadas por espíritos, e só pelo fato de ser uma mensagem ditada por um espírito, muitas vezes se acredita sem contestar nada, que aquela é uma mensagem boa. Verdadeira ela é, né? Porque alguém ditou ela, mas uma mensagem boa. Então, o que ele nos pede é que a gente analise o conteúdo. Porque muitas das vezes, pseudos bons, pseudos inteligentes, acabam dentro da sua própria ignorância, que cada um de nós tem a sua parcela, mas achando que às vezes são mais do que aquilo que são e conduzindo pessoas para o caminho incorreto. Então, o que ele quer nos dizer basicamente é isso, né? Que nós reconheceremos a árvore pelos frutos. Então, aquela pessoa, aquele espírito que está dando tal mensagem, para que ela está nos direcionando? Para algo de bom? Para algo nem tão bom? Muitas coisas hoje vêm no sentido do medo, nos incitando cada vez mais insegurança e medo. Então, temos que cuidar disso, cada um dentro da sua procura. Mas o que eu quero fazer é uma metáfora dentro dessa árvore que ele nos fala, né? Da árvore dos frutos. Porque as árvores, elas são plantadas em terras férteis, se desenvolvem ali, através da água, da luz, do sol e do calor que elas recebem, dos adubos, enfim, elas se desenvolvem dentro do seu crescimento. E elas nos proporcionam frutos, flores, folhas, sombra, no mínimo oxigênio. É o que toda árvore faz. Nessa metáfora, né, que é o que foi dito, de nos compararmos com uma árvore, se nós observarmos, nós quando reencarnamos, nós fomos colocados dentro de uma família que nos recebeu como uma terra fértil nos amparando. Depois disso, nos sucessivos anos da nossa vida, até hoje, nós recebemos a água, que é o alimento físico que serve para nos desenvolvermos. Não só a água, recebemos também o alimento espiritual, que é simbolizado pela luz e pelo calor do sol. Todos recebemos isso, estamos recebendo isso constantemente. E além disso, recebemos sob forma de adubo aquelas oportunidades que a vida nos proporciona. Adubo por quê? Porque essas oportunidades elas têm a capacidade de nos impulsionar, de fazer com que a gente se mova, às vezes, da estagnação que nós estamos, ou nos desloquemos do caminho, que muitas vezes não é certo, para o caminho correto. Então a gente se desenvolve de uma forma mais aguda. Então, nessa comparação até com a árvore, a gente percebeu do que eu disse, que ela produz frutos, flores, folhas, que nós usamos para chás, alimento. E nós, como árvores simbólicas, nós estamos produzindo o quê? Estamos produzindo, isso é certo. Mas a questão é que nós possamos nos perguntar o que que nós estamos produzindo? Porque nós produzimos para nós, mas muito para fora de nós. Nós estamos a todo momento oferecendo alguma coisa para alguém. Esse fruto é um fruto doce ou é um fruto amargo? Essa flor, ela tem perfume ou ela não tem? Os nossos galhos, eles produzem sombra ou eles estão com poucas folhas? Nessa metáfora, nessa simbologia da árvore, a gente percebe que realmente a gente está produzindo alguma coisa. A questão é saber o que nós estamos produzindo. Se nós observarmos, a árvore, ela tem as raízes fortes, um tronco firme, ela tem os seus galhos que vão para cima ou para o lado, dependendo da direção ou do tipo de árvore que ela é. Ela produz muitas folhas. E nós, dentro dessa comparação novamente, nós também temos os nossos dons, como essa árvore tem. Três deles que nós usamos direto: a nossa audição, a nossa palavra e a nossa visão. São os nossos sentidos, talvez mais, não digo mais importantes, mas mais aguçados. Através da nossa palavra, a gente pode abençoar alguém, a gente pode falar alguma coisa de bom para alguém, mas a gente pode também amaldiçoar, a gente pode orientar de uma forma errada e aquela pessoa, ela acaba tomando um caminho diferente do caminho certo. Então pode ser um dom que a gente usa de forma errada. Os nossos ouvidos, a gente pode escutar alguém quando esse alguém precisa desabafar, precisa esvaziar o seu peito, que é um ato tão simples e tão necessário. Falar, abrir e ter alguém que nos escute é fundamental. Mas nós podemos também orientar os nossos ouvidos para escutar coisas que de repente não nos tragam nada de positivo. Muitas vezes a fofoca, a discórdia, a maledicência, que acaba criando dentro de nós um sentimento ruim e provocando uma ação a partir disso, mas a partir de uma escolha nossa, do que nós queremos ouvir. Os nossos olhos são talvez o ponto mais rápido de que nós fazemos os nossos julgamentos. Quando a gente olha uma situação ou olha para uma pessoa, nós já temos uma resposta imediata. Um julgamento que quando a gente gosta, a gente aprova. E quando a gente não gosta, a gente desaprova. Pelo simples olhar e muitas vezes analisando um momento, algo parado até, se nós pudéssemos pegar, seria uma foto, algo estático. E através daquilo a gente já faz. Mas além desses três, nós temos a nossa saúde, que nós nascemos perfeitos. Não todos, mas dentro do que nos cabe, daquilo que nós precisamos, somos sim perfeitos. Talvez não na nossa visão. Mas o que nós produzimos com essa saúde perfeita? Nós temos a capacidade do trabalho, não do trabalho simplesmente laborial, mas do trabalho no sentido de progresso, de evolução, de auxílio, de amparo, de poder fazer alguma coisa, não apenas com retorno, mas fazer alguma coisa por talvez alguém que não possa. Nós temos a inteligência, que é um grande dom, é o que nos diferencia dos animais, a inteligência, a capacidade de raciocinar, de pensar, de elaborar. Através da inteligência a gente entende as coisas que chegam até nós, nós desenvolvemos. Mas, em que faixa mental nós estamos estacionando a nossa inteligência ou o nosso pensamento? Num padrão mais alto ou num padrão mais baixo? Nós estamos perdendo o nosso tempo, vamos dizer assim, com algo produtivo ou algo improdutivo. E por fim, as nossas emoções, que servem para nos sensibilizar. Através das emoções, nós nos aproximamos uns dos outros. Porque nós sentimos a necessidade que o outro tem. E é por isso que o coração é o símbolo, né, do nosso emocional. Porque através dele, nós conseguimos ter a compaixão, a empatia, de nos colocarmos no lugar do outro e, de repente, esquecermos de nós e agirmos, então, para auxiliar o outro. E dentro dessa visão, estava lendo um livro no fim de semana e eu destaquei uma frase dele. Uma frase perdida no meio da história, mas que dizia: nunca esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Porque nós temos um monte de tarefas durante o dia para fazer, para executar. E no final do dia, a gente diz: eu fiz o meu trabalho, eu fiz o meu dever, eu cumpri com a minha obrigação. Mas será que eu agreguei bondade naquilo que eu fiz? Porque faz toda a diferença. Acrescenta realmente algo mais naquilo que nós estamos fazendo. Eu diria até que isso é o que nos diferencia uns dos outros, porque muitas vezes uma determinada tarefa qualquer um faz. A maneira como é feita é que faz com que seja diferente. Então, para a gente pensar no assunto de hoje, dos frutos da árvore, que todos somos uma árvore e que somos reconhecidos por aquilo que nós estamos produzindo.